Salve rapaziada, você está sintonizado na sua rádio da Massaclan. Eu sou o Flow MC, vou com vocês até 6 da manhã, hein? Participação especial hoje aqui comigo, Felipe Tangi, cortesia da casa. Então vem com a gente curtir o melhor da Black Music. Dança, nego, dança, nega. Dança, nego, dança, nega. Dança, nego, dança, nega. Dança, nego, dança, nega. Dança, nego, dança, nega. Viver é estar bem com você. Brindar até o amanhecer. Deixar pra lá, não se culpar. Ter o prazer de não lembrar. Merecemos relaxar, o afro oriental. Já mandei buscar, negue. Viver é muito bom, quando sobra uma merreca no brinde é Xandão. Quando não tá tendo, me contento com o que tem. Passei tanto tempo duro sem nenhum vitem. Pessoal faz muita energia e pessoal de bem. O importante é conta paga sem ferir ninguém. Quality do back boa, boa, brisa, mente agusta, vários trampa, voz eco. E esses bobo que é disputa, eu sei. A life é curta e os perreco vem. Se faz parte do game, claro, enfeita a fame. E olha, quase sempre estou no modern play. Por cima do buchicho no rasante, man. Logo no busão, entenda good vibe do flow no refrão, vem. Viver é estar bem com você. Brindar até o amanhecer. Deixar pra lá, não se culpar. Ter o prazer de não lembrar. Quando a gente se encontrar, eu digo deixa o som levar sua vida pra você ficar. De um jeito que não estressa a sua cabeça. Mesmo que te faz lembrar que a vida vale muito mais. Dança, nego, dança, negar. O sol vem contemplando esses gado pra assar. Cê vai dar suando, traz a caipirinha. Aprecio belas curvas enquanto ela caminha. Chega foda na vibe, liga, olha esse momento. Veja onde nos trouxe, suor e meu talento. Floripa de chinelo e o canque já tá aceso. Elas fretam e não deixam meu bonde passar ileso. Meu chapa, vão descendo. E os pretão enlouquecendo. E a minha cota recebendo. Meu direito exercendo. Tá tendo, eu tô gostando, energias renovando. Logo mais eu tô voltando, pois tempo bom passa voando. Viver é estar bem com você. Brindar até o amanhecer. Deixar pra lá, não se culpar. Ter o prazer de não lembrar. Quando a gente se encontrar, eu digo deixa o som levar sua vida pra você ficar. De um jeito que não estressa a sua cabeça. Mesmo que te faz lembrar que a vida vale muito mais. Caralho. Alô, quem é? E aí, Flo, firmeza, mano? Opa, quem tá falando? Léo, caralho, a gente não ia trampar, mano? Nossa, foi mal, mano. Pô, que horas são? Horas, mano. Tá dormindo, puta, era pra mim estar aí 9 horas, né, mano? Foi mal, tio. Caramba, então, fala aí, tô te aguardando aí, volta. Demorou, tô encostando, mano, é que ontem eu fui rimar e cheguei ontem de viagem, o bagulho tava osso. Demorou, tô indo. Falou.